Agora veja comigo a coalizão. De repente, sem muita explicação, os Estados Unidos decidiram atacar o Iraque. Parece de repente, mas não é assim. Há uma história sendo desenvolvida entre os governos há muito tempo. Eu mesmo pensei muitas vezes que o presidente Bush devia estar meio louco. Ou quem sabe ele apenas mais um americano em crise de imperialismo. Eu mesmo pensei. Como talvez você, como muitos, anunciam isso bravamente. Mas veja bem, irmão, eu estava nos Estados Unidos. Eu estava lá nos 12 primeiros dias dessa guerra. O Senhor quem programou isso. E Ele me permitiu estudar e receber esclarecimento sobre tudo isso que eu estou mencionando e ministrando a você. Eu estava lá e eu pude compreender um pouco da realidade americana no que diz respeito ao presidente Bush. Veja bem, todos se lembram dos problemas da eleição. Nunca havia acontecido nada igual, semelhante naquela nação. Por um bom tempo, ninguém sabia quem realmente era o presidente. Seu opositor, Al Gore, chegou a tentar na justiça o direito de ser o presidente. Havia uma confusão na contagem dos votos. O simples fato de conhecer a realidade espiritual do conflito interno presidencial lá nos Estados Unidos me fez olhar de outra forma para essa questão. Eu comecei a ver e entender algumas coisas. Al Gore era o homem dos liberais, apoiado, irmão, por todas as facções americanas de liberação total. Não somente homossexuais, lésbicas ou coisa parecida, mas grupos a favor da liberação total de drogas, de aborto e tudo quanto é coisa ruim. Tudo o que representava o caos da sociedade, tomando como base os padrões bíblicos, era o que assumiria a liderança da nação com Al Gore na presidência. As igrejas evangélicas naquele país se uniram, irmão, e começaram uma grande batalha de oração. Isso nós não vimos na Globo, isso nós não vimos nas reportagens no Brasil. Impossível. O diabo tem interesse em abafar isso. A questão não era política, mas espiritual. Satanás desejava implantar de uma vez toda o seu arsenal maligno de depravação e corrupção de todos os princípios divinos naquela nação. O presidente Bush irrita essa facção do país até hoje, quando começa seus discursos lendo a Bíblia ou orando. Até aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu vi críticas terríveis ao presidente por causa desses elementos. Houve um grande movimento para que se tirasse o nome de Deus das declarações de fidelidade à nação que acontecem nas escolas. Enquanto eu estava lá, eu comecei a tomar conhecimento disso. Um grande levante contra Deus se espalhou por toda aquela nação. E a gente não fica sabendo. Estamos aqui longe de tudo. E foi Bush quem se posicionou impedindo que coisas como essas viessem a ser realidade naquela nação. Um homem com bases de temor a Deus. O próprio conflito na questão presidencial era uma guerra espiritual. Mas Deus tinha seus planos e tem seus planos. Eu não tenho nenhum interesse em defender os Estados Unidos, meu irmão, nem o presidente. Eu só quero mostrar que há uma base cristã no governo daquela nação e há um propósito e um controle divino. Esses homens sabem de alguma forma qual é o desejo do domínio mundial do Império Babilônico na pessoa de Saddam Hussein. Eles sabem. E de todo o império que ele sempre desejou liderar, unindo os árabes em um só propósito contra Israel e contra todo mundo. Bush não é um homem louco. Simplesmente deu loucura na cabeça dele e ele atacou o Iraque, não. Quando ele fala do império, do eixo do mal, ele sabe o que está dizendo. Há um contexto histórico, há um contexto espiritual, há um comando de Deus e há também alguns elementos de conhecimento e sabedoria na liderança daquele país. Mesmo que tenham propósitos pessoais, nacionalistas, irmão, eu não estou argumentando com você nada nesse plano. Você pode ter provas cabais de propósitos nacionalistas e imperialistas, isso não importa, mesmo que hajam esses propósitos. eu posso vê-los como instrumentos de Deus no meio da história da humanidade. Deus vai usar, Deus está acima de tudo isso. Eu sei que os Estados Unidos têm seus motivos comerciais, motivos políticos, pessoais, para desejar um domínio sobre o Iraque. Mas eu vejo muito além. E nós, como cristãos, precisamos ver além. Não podemos ter nossos raciocínios na dimensão terrena, mas sim na dimensão espiritual. Eu vejo o Senhor levantando essa nação para, primeiro, proteger Israel. Isso está claro. E, segundo, para impedir que Satanás leve adiante ou levasse adiante seu plano de reerguer a Babilônia fisicamente, como um ato profético, um símbolo físico, e dominar pela riqueza do petróleo todo o mundo. Não estou dizendo que o presidente e as forças armadas daquela nação, dos Estados Unidos, estavam em plena consciência da ação profética contra a Babilônia. Não, não. Não estou dizendo isso. Mas eu estou certo de que o Senhor nosso Deus estava usando aquele povo. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Veja bem, a associação com a Inglaterra pode parecer apenas a união de interesses comerciais e políticos. É interessante vermos que a Inglaterra não estava muito, ou nunca esteve muito interessada na União Europeia, ou no domínio do euro como moeda mundial. Mas o Senhor me mostra claramente que ele usou as duas maiores nações de base cristã para atacar e destruir os planos físicos de Satanás de reedificação da Babilônia. Irmão, eu sou de Deus, você é de Deus. Se temos a mente de Cristo em nós, nós temos que pensar nas coisas espirituais mais do que nas coisas físicas. A guerra é um grande ato profético. Estabeleceu na terra algo físico que profetizou nos ares, mais uma vez, a caída de Babilônia. A caída de Babilônia como império satânico de rebeldia contra Deus. Satanás, você não está no controle. A guerra anuncia isso. Não digo que dessa vez o Iraque deixará de existir para sempre, não. Não é o fim ainda. Muitas coisas ainda estão por acontecer. A profecia de Jeremias será totalmente cumprida mais adiante, quando verdadeiramente o império babilônico nunca mais existirá. Mas eu estou certo de que o contexto profético da queda da Babilônia está registrado nesta guerra que vimos, que podemos assistir ao vivo nas nossas casas. A palavra de Deus diz sempre, todo olho verá. Deus diz que todas as coisas do final dos tempos, todo olho verá. E nós vimos. E veremos muitas outras coisas ainda.